Algumas pessoas acham que cidadania é somente ter direito ao voto, à saúde e à educação. Mas ser cidadão é algo bem maior. É estar de olho no que acontece no mundo e lutar por nossos direitos. MST Ceará. De mãos dadas, a gente é cidadão.